tendo Deus falado por profetas a verdade, agora Ele nos trouxe pelo Filho a liberdade, o resplendor da sua glória, imagem dele tão perfeita, sustentando tudo em poder, nosso Salvador. Ele é a receita. Ó Deus, teu trono é eterno, cetro de justiça em seu reino. Amaste a verdade, aborreceste a dor. Em ti encontramos nosso amor. Ó Deus, teu trono é eterno, cetro de justiça em seu reino. Amaste a verdade, aborreceste a dor. Em ti encontramos nosso amor. Os anjos ao teu lado, ministros de luz a brilhar. Mas tu, Senhor, és exaltado em majestade a reinar. Fundaste a terra, os céus, a obra de tuas mãos. Eles passarão como um véu, mas tu és sempre o mesmo em tuas canções. Ó Deus, teu trono é eterno, cetro de justiça em seu reino. Amaste a verdade, aborreceste a dor. Encontramos nosso amor. Ó Deus, teu trono é eterno, cetro de justiça em seu reino. Amaste a verdade, aborreceste a dor. Em ti encontramos nosso amor. Assenta-te à direita até que os inimigos sejam encontramos nosso amor.